é intenção, depois de todo o sistema estar montado, ter este desenho que eu apresento neste slide. Ele será constituído por 20 postos de observação fixos ou transportáveis. Transportáveis aqui são sistemas que estão montados em contentores que podem ser deslocados de um local para o outro, e terem 8 postos de observação móveis que se podem colocar ao longo de toda a costa. O alcance deste material do sistema depende de qual deles está em funcionamento, que podem funcionar simultaneamente. Ou seja, o sistema de radar, que destina-se como um sistema de radares, como todos os sistemas de radares, apenas a detectar alvos. Não faz uma identificação positiva do alvo, identifica um alvo. Depois isso tem este sistema, quer seja móvel ou quer seja os postos fixos, tem um sistema eletro-ópticos que funcionam a todo o tempo, ou seja, durante a noite e durante o dia, em que durante a noite podem detectar alvos até aos 20 km e identificá-los. O importante deste sistema é que permite detectar e identificar embarcações até 8 metros de dimensão, de comprimento, digamos assim. Na fase diurna, aumenta um pouco a detecção até aos 22 km e a sua identificação aos 10 km. Aliás, permite este sistema também visualizar quem vem dentro das embarcações. Após a assinatura deste sistema, recentemente, prevê-se que, através de 4 fases, ao fim de 17 meses, mais ou menos meses, esteja a funcionar ao longo de toda a costa portuguesa. Em que, na primeira fase, se prevê a montagem deste sistema do CIVIC ao longo da costa algarvia. Na segunda fase, seja montado o sistema de comando e controle em Lisboa e o sistema de comando e controle alternativo nestas instalações que nós temos agora. E iniciar a montagem do sistema a partir de Caminha para Sul. Na terceira fase, a prioridade vai para a Costa Vicentina, e na quarta fase faz o fecho do sistema, isto é, fecha-se a parte norte com a parte da Costa Vicentina, ou seja, a parte sul. Agora, na sequência daquilo que já foi feito com o excelentíssimo diretor do IPTM, há um protocolo e um despacho conjunto que estão ali referidos, que permite, digamos assim, uma sinergia entre o VTS e o VTS Plus e o CIVIC. No fundo, o que é que se trata? Uma delas está aqui presente, que é a partilha destas instalações. Segundo, é utilizarmos a mesma plataforma de comunicações, assim numa linguagem mais simples. Terceiro, é partilhar informação. Qual é a mais-valia do VTS com o CIVIC? Eu vou tentar, através deste slide, demonstrar qual é a mais-valia. Enquanto o VTS faz detecção de embarcações comerciais e o controle de esquema e separação de tráfego, como já foi aqui referido, os operadores da Guarda Nacional Republicana que têm acesso ao VTS também podem analisar essas embarcações. E podem, através do comportamento dessas embarcações, da sua postura, o facto de estarem 3 ou 4 dias parados a determinadas distâncias para além do CIVIC, através do conhecimento que eles têm, da instrução que eles vão receber sobre estas questões, verificarem qualquer coisa de suspeito, permitam-me esta linguagem simples, que pode estar a passar. Portanto, ali pode aparecer uma ameaça. Podemos orientar o esforço do CIVIC para a direção daquela embarcação. E o CIVIC vai permitir poder, por exemplo, que é uma das técnicas que é utilizada pelos narcotraficantes, utilizarem navios de maior calado, que largam em pequenas embarcações, ou embarcações semirrígidas, chamados semirrígidos, mais pequenos, que são detectados só por civil. Se for feito um esforço de pesquisa na direção de uma determinada embarcação, é só estar atento e ver se de facto ela está, ou é uma avaria, ou de facto está a fazer qualquer ilícito, pela chegada de embarcações que saem. A partir daí, o civil faz a identificação da ameaça e depois é decidida a intervenção sobre essas embarcações que vieram. A importância do civil é de tal maneira que eu trago aqui a terreiro um exemplo de uma situação que nos ocorreu recentemente. Nós fizemos uma apreensão recente de 350 kg de X. E foi uma embarcação bem, um semirrígido, que largou um bote de borracha e houve um indivíduo que veio a remar durante quase 3 km com 350 kg de X. Eu julgo, é a nossa interpretação, que ele estava a ver se estavam a ser detectados ou observados. Bom, nós apanhámos esse bote de borracha e vimos com os meios que temos neste momento de visão noturna essa embarcação que largou o bote de borracha. Fizemos sair uma lancha de interseção rápida e, entretanto, essa lancha, o semirrígido, que julgamos nós que era capaz de ter 3 ou 4 toneladas de X, saiu. Foi embora. Quando nós chegámos lá, já não estava. Isto porque eles também nos vigiam. Enfim, não esquecer esse aspecto. Se tivesse o CIVIC a operar já, elas teria de certeza absoluta, eu posso garantir isto, quase com 90% de probabilidades, teria sido interceptada para a nossa lancha. Ainda por cima, um semirrígido carregado com droga, que estava quase praticamente em pé de igualdade com a nossa lancha. Utilizando uma linguagem que se usa nos fóruns, agora já se pode dizer fóruns e não fóruns, da Europa, esta sinergia entre o VTS e o CIVIC permite-nos abordar. Há um outro aspecto que eu queria relevar aqui, que é a questão das pescas, que é a proteção de um dos recursos mais caros a este país. O CIVIC vai permitir também verificar 24 horas, sou 24 horas, o que é que se anda a fazer em termos de pesca nas nossas costas, e atuar, e permitir que a Guarda Nacional Republicana ou outras entidades atuem em tempo oportuno. Para terminar, eu diria, estando o CIVIC a funcionar, o VTS a funcionar, e havendo estes operadores, ou estes atores, como queiram, neste mar imenso português, que é o CC, o Trabalho Nacional Republicano, a Marinha, o IPTM e a Força Aérea, que a fronteira externa de Portugal e, conseguindo, da Europa, ficará mais segura.